Sejam bem-vindos à Floresta Encantada, mais uma vez na clareira da floresta, com os vários druidas reunidos a cozinharem nos seus caldeirões mágicos, sabe-se lá o quê, mas a invocarem nomes como Led Zeppelin para o arranque do programa de hoje. Led Zeppelin com Heartbreaker ao vivo em 1972. Este é um tema que surge na sua forma original no registro de 1969, Led Zeppelin 2, mas aqui numa versão ao vivo captada durante a digressão da América do Norte de 1972, e é um tema retirado do triplo álbum ao vivo How the West Was Won, que reúne gravações captadas a 25 de junho e a 27 de junho de 1972, Heartbreaker, os Led Zeppelin para o início de programa. Passamos agora para um nome mais desconhecido, da Norman Haines Band, e como o nome indica, é uma banda constituída por Norman Haines, que toca teclados e voz, ele que pertence a outras bandas, como por exemplo Sacrifice ou Locomotive. Vamos para um disco lançado em 1971, desta banda nascida em Birmingham, no Reino Unido, uma banda com um som prog um pouco mais pesado, e vamos para o registro lançado pela editora Parlophone, por exemplo a mesma editora dos Beatles, em início de carreira. Den of Iniquity é o título do álbum de Norman Haines Band, o único álbum lançado aliás por esta banda. Vamos escutar a faixa Rabbits. Como disse há pouco, estamos aqui num modo mais prog e pesado também, para Norman Haines Band em 1971. O tema tem como título Rabbits. Yeah! A Floresta Encantada, primeiro com Norman Haynes Band, uma banda pouco conhecida, pelo menos em comparação com a banda que abriu a Floresta Encantada de hoje, os Led Zeppelin. Viajámos até 1971, até ao único álbum lançado pela Norman Haynes Band, o registro Den of Iniquity, e escutámos lá atrás a faixa Rabbits. Entretanto, estivemos com Gary Wright, o norte-americano Gary Wright, no disco A Solo, Extraction, e estivemos com a faixa I Know a Place. O álbum é de 1971. Gary Wright, como disse, é norte-americano, nasceu em Nova Jersey, mas fez-se enquanto músico depois de ter passado, por exemplo, pela Broadway no início de carreira, e ainda muito, muito jovem. Ele mudou-se para Londres, integrou uma banda essencial para o psicadelismo britânico, os Spooky Tooth, isto em 1967, mas depois trabalhou com imensos nomes, como por exemplo George Harrison. Gary Wright empresta os seus teclados às canções de All Things Must Pass, esse álbum emblemático de George Harrison, lançado em 1970. Mas estávamos a falar de Spooky Tooth, e é para essa banda que vamos agora na Floresta Encantada, uma banda formada em 1967 em Londres, uma das bandas essenciais do movimento psicadélico britânico. É de 1968 o álbum de estreia, It's All About You, e desse disco escolhemos para passar na Floresta Encantada Love Really Change Me. São os Spooky Tooth, para ouvir agora na Floresta Encantada. Yeah. make it snappy. Please don't be sad if it was a straight man you had. We wouldn't have known you were easy. Druidas reunidos na Floresta Encantada, primeiro com Spooky Tooth, banda britânica, no álbum de estreia de 1968, o álbum It's All About You. Escutámos Love Really Changed Me. Entretanto, continuámos em 1967 com a estreia de Traffic, no registro Mr. Fantasy. A banda Traffic, a banda constituída por Jim Capaldi, Steve Winwood ou Chris Wood. Steve Winwood, que iria depois integrar, por exemplo, os Blind Faith, um super grupo constituído também por Eric Clapton ou Ginger Baker. Mas aqui então, nos Traffic, no primeiro disco de Traffic, com um tema também histórico da banda, Dear Mr. Fantasy, a rodar nestes últimos minutos na Floresta Encantada. E agora passamos para o momento Zuvi Zeva Zappa. Zuvi Zeva Zappa. Zuvi Zeva Zappa. E no momento Zuvi Zeva Zappa, em que tentamos uma vez por semana passar sempre uma música de Frank Zappa, hoje viajamos até ao registro ao vivo Bongo Fury, o registro que junta Zappa, os Mothers of Invention, a Captain Beefheart, naquela que foi aliás a única digressão que Captain Beefheart fez com a banda de Frank Zappa. É preciso realçar aqui também a amizade entre estes dois músicos, Frank Zappa e Captain Beefheart. Zappa, que produziu também uma série de trabalhos de Captain Beefheart. É um disco, na sua maioria, como disse, captado ao vivo, tem algumas faixas de estúdio. Uma delas, aquela que vamos passar agora, chama-se 200 Years Old. Junta então a banda de Frank Zappa, o próprio Zappa, claro, a Captain Beefheart. Por ouvir agora 200 Years Old, uma das músicas do registro de 1975, Bongo Fury, de Frank Zappa, com Captain Beefheart. Sitting in a breakfast room in Allentown, Pennsylvania. 6 o'clock in the morning. Got up too early. It was a terrible mistake. Sitting there face to face with a 75-cent glass of orange juice about as big as my finger and a bowl of horribly foreshortened corn flakes. And I said to myself, this is the life. She's 200 years old. Told me she could try to grow a mustache. E depois do momento Zuvi Zeva Zappa, com um tema que juntou Frank Zappa a Captain Beefheart, a faixa 200 Years Old e retirada do registro Bongo Fury de 1975, estamos mesmo na reta final do programa de hoje da Floresta Encantada, e para o final fica uma banda alemã, uma banda de um som mais pesado e progressivo, chamam-se Birth Control, uma banda de Berlim Ocidental, formada em 1966, com uma longa carreira que ainda dura até hoje. O primeiro disco saiu em 1970, o segundo em 1971, o registro Operation, onde podemos encontrar a faixa que roda hoje na Floresta Encantada, Stop Little Lady. Este é um álbum, Operation, que surgiu até em listas de melhores discos do ano na Alemanha, este registro dos Birth Control, uma banda, como disse, ainda resiste hoje na Alemanha. Vamos ficar então com a faixa Stop Little Lady para o segundo disco dos Birth Control, lançado em 1971, o registro Operation. Até para a semana.